Atire a primeira pedra, quem não sofreu, quem não morreu por amor. Todo corpo que tem um deserto tem um molho de água por perto. Para ouvir, basta abrir os poros, para aceitar, basta oferecer.